Fury 4, airborne at 36, call departure 119.35, have a good flight. 119.35, good night, navigate Europa Fury 4. Pronto na alfa. 6224 ali, mantenha no zero. Taking frequency for Europa 084. 119.35. 35, thank you. Salvador, good afternoon, good evening, Europa 084. Good evening, altitude 84, reading contact, climate template level 350. To climate maintain 350, Europa 084. Com 224 livre decolar, dá um no zero, vento no 20 graus com meia dúzia de nós. Sente livre decolar em 224. Europa 084, we are turning right, heading 310, we'll give you the final heading when the turn is completed to avoid weather. Clear, avoid weather, Europa 084. Clear, to avoid weather, Europa 084. We are turning right, heading 330. Roger, there is no traffic at the sector. Copy. Três, dois, quatro, decolada 39, controle 119, decimal 35, com gol. Sente, controle 119, decimal 35, até mais, Guapá. Controle, essa linha 6224 decolou passando o 1500, sua escuta subindo para 190. Oxané 6224, bom dia, contato, subo mantendo nível 90, na saída Pucajamo, Aracaju. Saída Pucajamo, Aracaju, 6224. Europa 284, clear of weather, may we continue on course to Cockpit? We avoid the weather, stand by to fly direct to Cockpit, Europa 084. Ok, maintain your heading 330 for the time being, Europa 084. 4084, clear flight direct to Jibit position. Direct to Jibit, thank you very much, Europa 084. Com 868, desse mantendo o João autorizado final do procedimento. Autorizado, essa passagem conversada com 868. Oxalé 6224, voe direto Aracaju. É presente Aracaju, 6224. Estabilizando o localizador, Gona 868. Chama a torre agora, 1895, Gona 868. 6212, Roger, clear, descend maintain 3000, altimeter 1016, via Maria Arrive, expect to alert at 3 runway 10, Ocean 6212. Direct to Duna position, Ocean 6212. Cavalo passando externo. Boa noite. 8868, livre pouso no 1-0, vento no 2-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no meia. Pesado pouso na 1-0, boa noite, meu. Vai, né, tio? Xané 6224, chama Recife agora, na frequência 12685, alterna 2545, o Xané 6224. Gente, Recife 12685, alterna 2545. Afirmo, vou ver. Até mais, hein, Popó. Solo 8, livra direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Direita 1, 2, 1, 9, boa noite. Solo, boa noite, 1868, lembrando. 1868, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette para o portão 01, boa noite, 68. Ocean Air 6212, descendo uma 2000, clear, fine approach. Down 2000, clear for the LS 10, Ocean Air 6212. Indiana 6212, complete final approach, contact now tower 118.95. 18905, Engineer 6212. Tower to tower, good evening, Engineer 6212, stop right on Nialis 10. Engineer 6212, clear to land, runway 10, wind 110 degrees with 5 knots, turn H1016. Clear to land 10, Engineer 6212. On the ground at 5A, vacate to the right, stay on this frequency, taxi via Alpha, report before Juliet. Roger that, sir. Remain on this frequency, taxi via Alpha, we report before Juliet, Oceanair 6212. Oceaner 6212. Roger, taxi via Juliet, gate number 9. Good to you, gate number 9, Oceaner 6212. Tá 3126, sendo identificação desse mantenha 2000, ajuste no 096, autorizado a chegar na Mari. Aguarde procedimento ILS X-Ray, tanto 3126. Afirmativo, reposto então em dono estabilizado no serve 366. Serena 258, desça para 3.000 pés, desconsidere restrição de altitude na chegada, quem negar 1.0 no meia. Mantém a chegada número 2 na aproximação. Eu não vejo. 6 confirme irá realizar o ILS Whisky da pista 10. Condições de voz da órbita 366 da presente. E desça para 2.500 pés, então 3126. Reporte passando a ser órbita 366. Xalé 6258, confirma indicada. Tá 3126, confirma indicada. Gente, tem condições de manter até próximo ao... próximo à aproximação? Correção, próximo à duna? Gente, Xalé 6258 autorizado e top. Correção TAM 3126, anteriormente foi solicitado que mantivesse a velocidade até próximo duna, mas como está voando em órbita 366, apenas para retificar, manter a velocidade até próximo ao ser órbita 366, sim? passar o 366, o TAM 3126. TAM 3126, ciência, posso estabilizar? Ciência, passará. Então, 3126, complete o final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. O Sané 6258, desça para 2010, ajuste 9096, autorizado o final do procedimento e ele é sexuei, após ser acessado. 2016, 6258. Cheque trem, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus com 5 nós, altímetro 1-0-6. Livre pouso 3-0-2-6, baixo travado. Boa noite, gol no 868, com a informação Bravo. Gol no 868, chama em torre 1895. 1895. 8868, saída prevista Pucajá-Maracaju, aguarde cópia. Localizador, 6258. Oceanel 6258, confere o final do procedimento ILS Situation em torre 118.95. 295. Eita, Alfa Silva, Alfa 3, está 3126. Estabilizado. 6258, que é a parte externa. 6258, ele foi pouso na 1-0, vento 1 no 0 graus com 5 nós, altímetro 1-0 no 6. Seguro pouso 6258. 68 pronto pra cópia. Utilizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída Pucajama Aracaju. Decola da 1-0 curva esquerda, controle 1-9 decimal 35, aciona. 5461 no cotejo. Cotejamento correto, chama para o feedback sonamento. Chame torre 1-9-95. Bom, 1-7-0, saída prevista pouca transição Z para agora de cópia. Fez 1-2-6, posição 9 do pátio 3. Para segue ao 9 do pátio 3. Portugal 0-2-0. Portugal 0-2-0, go ahead. Bravo 9-3-1-1. Again? We are on 10-1-1, request APT clearance. Roger, expect Momo departure with GBIT transition number 2 for APT clearance. Portugal 0-2-0. Momo departure, GBIT transition, by Portugal. 258, solo 31, livre à direita, ataque nessa frequência via Alfa Juliette, portão número 5. Alfa Juliette, portão. 1-1-7-0, pronto para cópia. Cerrado, Campina Grande, nível 370, Viper Zulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5462, corteja. Correto, para feedback, sonamento. Tipo 020, ready for copy. Flew to Lisboa, flight level 370 via Upper Whiskey 50 to Mossoró, Upper November 866, flight plan route. Momo departure, JBIT transition. Takeoff from runway 10 left turn. Departure frequency 119.35, squawk 5460, read back. Clear to Lisboa, flight level 370, Upper Whiskey 50 to Mossoró, Upper November 866, Momo departure, JB transition, departure runway 10 left turn, departure frequency 119.35, squawk 5460. Read back correct, call ready for push and start. We are ready now for push and start, Capital 0420. Melo, autorizado, chama para o táxi. Capital 020 is ready for push and start. Roger, push back, coordinating with ground crew, call ready for taxi. Thanks, here to push, call you ready for taxi, Capital 020.